Eu não sei se vocês sabem, um dos temas que mais inspiravam os compositores de blues em New Orleans, bem no comecinho, eram as aventuras, os romances que se passavam entre as prostitutas. As putas. Não. E os seus companheiros, aqueles que os utilizavam... como é que eu vou chamar? Eram os administradores do órgão genital feminino. Os cafetões. Esse próximo blues conta a história de um desses cavalheiros, muito agradecido, que sabe que a sua mina, que mais rendia, que mais tratava bem dele, morreu numa luta de navalha por sua causa, disputando um ponto. Que coisa romântica, não? Então, ele vai prestar suas últimas homenagens, vai até o Hospital St. James, chega na enfermaria, onde ela está lá, deitada, morta, e ele canta, então, homenageando a sua amada St. James Infirmary Blues. Dress me in straight lace shoes, but they are a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know I've died sane and fair. Thank you. Yes, I want 6 crap shooters as pallbearers. And I want 6 pruning gals to sing me a song when I die. And I want a jazz band following and playing at my hearse wagon. And I want them to play the St. James and Family Blues. And they'll be playing the St. James and Family Blues. Yes, they'll be playing the St. James. Oh, God.